Rádio Difusora Pai Eterno. Em Goiânia, no ZYH757. Onda média 640 kHz. Direção dos Missionários Redentoristas de Goiás. Difusora Pai Eterno. Por um mundo melhor. Difusora Pai Eterno. 7 horas. O galo cantou e a noite se espreguiça em uma nova manhã. A paz da madrugada caminha para a luz do dia. O cheiro de café já enche a casa. O sertanejo caminha passos sonolentos para o trabalho de logo mais. E na bica d'água deixa um resto de sono para dormir depois. Amanhece no sertão. A vida se renova. E aqui, revivendo a esperança em mais um dia de paz, retomamos a lida e caminhamos também. E também sonhamos em mais um No Mourão da Porteira. Bom dia, Goiás! Lá no Mourão esquerdo da porteira. Difusora, muito bom dia para você, ouvinte da Difusora Pai Eterno, no ar o programa No Mourão da Porteira. Aqui pela Difusora, você que preparou aquele café gostoso, feito com muito carinho, pãozinho de queijo, biscoitinho de queijo, um requeijão. Você tirando o leite rente no batente, lembrando que às 6 horas da manhã teremos oração da manhã, oração para mais um dia feliz. E abrindo a nossa programação de hoje, vem chegando Tião Carreira e Pardinho, Aquarela Sertaneja, Tonico e Tinoco, Cabocla Tereza e Milionário, mais o saudoso Zé Rico, Seresteiro da Lua. Gostaria tanto de mostrar o encanto magistral da natureza. Seus olhos iriam deslumbrar ao contemplar assim tanta beleza. A passarada no romper do dia gorjeia em forma de oração. O galo no poleio anuncia um outro amanhecer no meu sertão. Ei, meu sertão, sertão, berço que me viu nascer. Ei, meu sertão, sertão, vou te amar até morrer. Atrás dos verdes montes calmamente o sol vai começando a aparecer. Em sua trajetória lentamente começa toda a terra a aquecer. Cantam siriemas lá na serra, geme juritis nas capoeiras. Lá na invernada o gado berra, soluçam sabiás nas laranjeiras. Ei, meu sertão, sertão, berço que me viu nascer. Ei, meu sertão, sertão, vou te amar até morrer. Revoam sobre a relva verdejante lindas borboletas multicores, velozes colibris a todo instante não cansam de provar o mel das flores. Cenário de raríssimo esplendor, recanto de amor, paz e união. Parece que o divino Criador também reside aqui no meu sertão. Ei, meu sertão, sertão, berço que me viu nascer. Sertão, vou te amar até morrer. Ei, meu sertão, sertão, berço que me viu na

porque nunca me deixa sozinho. E não sabe fazer falsidade, ilumina sempre meu caminho. Eu sereno nas folhas das matas, ou o sol vai caindo no chão, vai sumindo como nosso amor. Como as nuvens que passam depressa, foi assim que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta ou com o tempo vai se arrepender, porque o mundo é uma grande escola pra ensinar quem não sabe viver. Difusora Pai Eterno. A Difusora Pai Eterno está com você em todo lugar. Sintonize no seu rádio, AM 640. Mas se quiser, acompanhe nossa programação com som digital em seu smartphone. É só baixar gratuitamente o nosso aplicativo Difusora Pai Eterno, disponível para Android e iOS. E ainda nos apps RádiosNet, Tuning Radio e no Deezer. Ah, e você também nos acompanha em nosso site, difusorapaieterno.com.br. É multiplataforma, é Difusora Pai Eterno, com você por um mundo melhor em todo lugar. A pandemia do novo coronavírus não acabou. Depois de tantos meses, a gente tem mesmo vontade de relaxar e voltar à vida normal. Mas é preciso dar mais um tempo para vencer de vez o vírus. Não deixe de usar máscara e tomar os cuidados com a higiene. Evite aglomerações e mantenha uma distância segura das pessoas. Continue a se cuidar hoje, para garantir um amanhã sem Covid. Uma parceria Rádio Senado. Empreendedor. Empreendedor. Em tempos de crise, sua marca precisa continuar presente no dia a dia e na memória do consumidor. A Difusora Pai Eterno está ao seu lado para levar seus produtos e serviços cada vez mais longe. Somos a única emissora oficial da Romaria de Trindade e temos a maior audiência da faixa AM em Goiás. Nossa programação também pode ser ouvida pelo site e aplicativo para celular. Uma rádio que comunica a um público católico fiel, levando aos lares goianos a fé, esperança, entretenimento e notícias 24 horas. Aproveite os descontos imperdíveis para anunciar agora na Difusora Pai Eterno e faça a sua marca presente no meio da comunicação que só cresce em audiência e credibilidade. Ligue para 3233-4000. E solicite seu orçamento. Difusora Pai Eterno. Estamos apresentando No Mourão da Porteira. Beleza, aqui no nosso Mourão da Porteira, levando moda de qualidade, abraçando o povão. Alô, Corim Floriano, grande abraço, obrigado pela audiência, pelo rádio ligado. Nil Leiteiro também, curtindo a programação, grande abraço, obrigado. Orival Siriano está curtindo a programação, obrigado também, viu, meu companheiro? O Jesus Augusto Alvarenga, grande abraço. O amigo Rafael da Transmirim, todo mundo estão ligados aqui na nossa programação. Vamos trazer agora Teodoro e Sampaio, Quatro Cantos da Casa. André Andrade, Samambaia e Gino e Geno, Equipe Boiadeira. Música.

amigo, entre, olhe essa casa como está. Não tenho mais esperanças de um dia ela voltar. Até mesmo os passarinhos que cantavam na gaiola, pra não ver sofrer comigo, eu soltei pra ir embora. Quando vai morrendo o dia, na janela o sol desmaia. Também vou morrendo aos poucos, igualzinho a samambaia. Até mesmo a samambaia necessita de carinho. Quanto mais um coração que sofre e chora só, matar essa paixão, jogar água no seu vaso, amor no meu coração. Jogar água no seu vaso, amor no meu coração. Difusora 5:22. Uma viola afinada, canto umas modas rancheira. A lua vem com seu brilho e os meus quatro mil novilhos que colam lá de feira. É gostoso nas pousadas, colegas em brincadeira. Canto umas modas chonadas e jogo tudo. Cinco horas e 25 minutos. Por um mundo melhor. De acordo com os dados do estudo mais recente, 9 milhões de brasileiros estão com diabetes. Isso corresponde a mais de 6% da população. Visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar, fraqueza, formigamento nos pés e mãos, são sintomas de alerta. O diabetes é uma doença silenciosa que não tem cura, pode levar à amputação de membros e até à morte. Glicomix é o poderoso composto orgânico 100% natural que trata e previne diabetes. Fórmula exclusiva da Prime Vita. É a cápsula inimiga do açúcar. Glicomix é um concentrado de vinagre de maçã, picolinato de cromo, insulina vegetal. Esses ativos diminuem a absorção de açúcares e carboidratos no organismo e melhoram 100% o funcionamento do pâncreas, fazendo com que seu pâncreas trabalhe 24 horas por dia a seu favor. Adquira agora mesmo com 50% de desconto e ganhe a medalha de Nossa Senhora Aparecida. Ligue 0800-878-8265. 0800-878-8265. 0800-878-8265. Plano de saúde é coisa séria. Por isso, escolha aquele que é especialista em você. A Samed tem um centro clínico completo, que conta com audiometria, ambulatório, consultórios, laboratório, suporte para exames cardiológicos e medicina do trabalho, além de estrutura para pequenas cirurgias. Desfrute os melhores momentos da vida, sabendo que sua saúde está em boas mãos. Samed, a vida toda com você. Telesaúde, 3243-4000. Samed, seu plano multisaúde. No seu fim de noite, a Difusora Pai Eterno traz para você oração e a palavra amiga para a sua família. Programa Por Uma Família Melhor. Hoje, 10 da noite, direto do Santuário Basílica Sagrada Família, a Santa Missa. E logo após, um bate-papo com um grupo de jovens para embalar o seu encontro com o Senhor. Hoje, 10 da noite, esperamos você aqui na Difusora Pai Eterno. Difusora Pai Eterno. Estamos apresentando No Mourão da Porteira. Difusora. Vamos que vamos, levando moda aqui pro povão, para você que nos acompanha aqui no AM 640, Difusora Pai Eterno, nosso Mourão da Porteira. Desejo para você um excelente final de semana, que o Pai Eterno te abençoe, te ilumine, proteja, viu? Sexta-feira maravilhosa, já chegando o final de semana, que Deus te abençoe sempre. Vamos trazer mais moda. Antes, mandar um alô especial ao Ailson Mineirinha no Parque Ateneu, também curtindo a programação da Difusora. Obrigado pelo carinho, Ailson! O Carlos César, lá em Trindade, Goiás, também grande abraço. Meu amigo André Luiz Pires, setor sul. Alô, André, seja bem-vindo à Difusora, viu? Vamos trazer então o modão? Eu vou trazer aqui agora, olha só que moda. Rick Renner, Quero Te Amar Assim, Quero Te Amar Assim. João Paulo e Daniel, Poeira da Estrada. E também o Sérgio Reis, Assim é o Meu Sertão. Um desejo escondido nos olhos, uma vontade de se amar, um sentimento profundo, tão difícil de explicar, um medo estampado no rosto, uma incerteza no olhar. E uma vontade tão louca de se entregar. Será que você quer e vai me dizer sim? Será que você é quem eu sonhei? Você

uma rua de café. Quem não conhece estas fontes e cascatas, uma rocinha, um ranchinho de sapé. Quem não conhece a batida de um machado, quem não conhece uma colheita de algodão, quem não conhece um violeiro apaixonado, uma viola, uma saudade, uma canção. Assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão. Conhece o cantar da passarada, o milho verde bem no ponto de colher. Quem não conhece a primavera perfumada, perca uns dias e venha de perto ver. Quem não conhece um estouro de boiada, e o fazendeiro tem orgulho de ser sua. Quem não conhece a festinha de terreiro, que só termina quando se esconde a lua. Assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão. Quem não conhece o vigário da capela, casamenteiro como ele, outro não há. Quem não conhece que a cabocla é a flor mais bela que a natureza até hoje pôde dar. Assim é que é o sertão, assim é que é o sertão, assim é que é o sertão. Assim é que é o sertão. Cinco e trinta e oito. Difusora Pai Eterno. Olá, ouvinte! A vacina chegou! Mas até que todo mundo seja vacinado, precisamos continuar tomando os cuidados básicos. É importante saber que algumas atividades do nosso dia a dia apresentam riscos maiores de contaminação em relação a outras. Por exemplo, frequentar ambientes fechados, sem ventilação e com muitas pessoas, representa risco muito alto de contaminação. Abraços ou apertos de mão, a prática de esportes coletivos, como futebol ou basquete, risco alto de contaminação. Visitar parentes ou idosos, frequentar festas e churrascos, risco moderado de contaminação. Por isso, precisamos continuar nos cuidando. Mantenha o distanciamento social e use máscara sempre. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. O Papa Francisco nos ensina. Minha primeira aproximação a Santo Afonso foi precisamente através da leitura de As Glórias de Maria. O que me impressiona é a grande solidez teológica que está subjacente. Celebramos com alegria os 150 anos do título de Doutor da Igreja de Santo Afonso de Ligório. No seu fim de noite, a Difusora Pai Eterno traz para você oração e a palavra amiga para a sua família. Programa Por Uma Família Melhor. Hoje, 10 da noite, direto do Santuário Basílica Sagrada Família, a Santa Missa. E logo após, um bate-papo com um grupo de jovens para embalar o seu encontro com o Senhor. Hoje, 10 da noite, esperamos você aqui na Difusora Pai Eterno. Difusora Pai Eterno, por um mundo melhor. Difusora Pai Eterno. Programa No Mourão da Porteira. E lembrando, querido ouvinte da Difusora do nosso Mourão da Porteira, que às 7h30 da manhã tem o Jornal Brasil Hoje com minha amiga Isadora Piccolo. Isadora Piccolo, às 8 horas da manhã, tem aí no Colo de Jesus e de Maria com o Padre Marcelo Rossi. Às 9 horas da manhã tem o Rádio Livre com Isadora Piccolo e Edmilson dos Santos. Então fique ligado na nossa programação da Difusora Pai Eterno, que está maravilhosa para você, tá bom? Programação jornalística também, então, na manhã jornalística. Vamos trazer mais moda. Eu vou trazer agora Abel e Caim, Bolo de Terra, Pião Carreiro e Zé Paulo, Porta do Mundo e Trio Parada Dura. Roceiro Feliz! Cinco horas e 42 minutos. A história que eu vou contar deixa a gente arrepiado. Este fato aconteceu há muito tempo passado. Uma mulher pobrezinha vivia no povoado com sua única filha, o que restou da família. O fruto de um bem amado. A pobre mãe disse à filha, olhando no calendário: hoje é um dia especial, você faz aniversário. A menina disse à mãe: já está no meu horário. Quando eu voltar da escolinha, quero um bolo, mamãezinha. Capriche bem no preparo. Pra fazer aquele bolo, a mãe pegou a pensar: como agradar minha filha, se nada posso comprar? Só Deus e Nossa Senhora poderá me ajudar. Mas quem tem fé nunca erra. Prepara um bolo. Veja como está cheirando o bolo que está assando. Cuidado pra não queimar.

esta manhã, Senhor. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Hoje, dia 19 de março, dia de São José. É com muita alegria que nós nos unimos nessa manhã para fazermos a nossa oração, pedirmos as bênçãos de Deus, olhando para José, aquele homem escolhido para ser o esposo de Maria, para ser o pai adotivo de Jesus. Mas não podemos esquecer uma dimensão muito bonita. José faz a ligação entre o Novo Testamento com Jesus e o Antigo Testamento, a preparação para o Redentor. José, essa ponte de ligação, é muito bonita essa missão de José, a importância de José na história da salvação. Então vamos fazer a nossa oração com muita alegria. Vamos colocar algumas intenções. Marcos, bom dia. Padre Everson, bom dia, ouvintes da Difusora Pai Eterno. Vamos com as nossas intenções da oração desta manhã aqui na Difusora. Rezando conosco, Ailson Mineirinha no Parque Ateneu, rezando por toda a família. O Carlos César em Trindade, Goiás, pedindo orações para o seu avô Sebastião Vicente Ferreira, que fez aniversário ontem. Mário Jardim de Verdade, pedindo orações por toda a família, por todos a Difusora Pai Eterno. André Luiz Pires, Setor Sul, pedindo orações por Maria Helena dos Reis, Marconita de Aquino dos Reis, David de Aquino Dias, o Hélio César em Trindade, Goiás, rezando pela Larissa Borges Silva, também rezando pelos pais Paulinho, para a mãe Norma, para a esposa Silvana, para os filhos Pedro Henrique e Mariana. A dona Ilka pedindo orações pelo seu cunhado e a sua irmã, que estão em casa, mas estão com Covid, pela recuperação deles e para todos, pelo fim dessa pandemia também. Valdivino Santana, do setor Santa Isabel, pedindo orações pelo fim dessa pandemia, rezando por toda a família. Maria Badia Vila Pedroso também pedindo orações, que Deus abençoe a toda a família, todas as famílias, né? E pelo fim dessa pandemia, o Francisco Paulo Silvério, rezando por toda a família, por toda a Difusora Pai Eterno. O Wilmilton, lá no Conjunto Fabiana, pedindo orações para a esposa Terezinha, para o filho Rafael. Adélia Guiar, lá em Guapó, pedindo orações por toda a família, por toda a Difusora Pai Eterno. A Coraci da Vila Pai Eterno, pedindo orações para o esposo João Batista, para o Alessandro, Patrícia, Débora e Fernanda. Valdelice, pedindo orações pelo fim desta pandemia, pelo seu aniversário, que foi comemorado antes de ontem, né? Então, está rezando por ela. Rosa, lá da Fazenda Bálsamo, pedindo orações pela família, pelo fim desta pandemia. A Raquel de Goianira, rezando juntamente com Dona Cícera e para todos da Difusora. Marinês, Fazenda Grama, pedindo orações por toda a família, por todos da Difusora, Pai Eterno. Maria Modesto Chaveiro, juntamente com o filho Aparecida Modesto, rezando conosco. O Jobel de Tatuí, São Paulo, pedindo orações pelo fim dessa pandemia, rezando por toda a família. A Sebastiana na Fazenda Barro Branco também, rezando conosco no dia de hoje. A Ana Maria do Parque Industrial João Brás, rezando conosco no dia de hoje, pedindo orações pelo fim dessa pandemia. Também a Maria José do Residencial Fidelis, rezando conosco. O José dos Reis do Jardim Real também rezando conosco. E o Sebastião de Anápolis, pedindo orações por toda a família. E estas são as intenções da oração desta manhã, aqui pela Difusora Pai Eterno, por um mundo melhor, Padre Everson. Estou colocando todas as nossas intenções, muito especial, a todas as comunidades que têm São José como patrono. Paróquias, inúmeras paróquias, em nossas dioceses, com alegria que nós louvamos e bendizemos a Deus pelo seu patrono. Mas também muito difícil encontrar uma paróquia que não tenha pelo menos uma comunidade dedicada a São José. Então, que a menina todas as comunidades e todas as pessoas que têm José no nome. Desde a Maria José, dos José, enfim, todos que trazem José no nome como seu patrono, padroeiro. Deus abençoe a todos. Façamos a nossa oração. Difusora, Pai Eterno. Em Goiânia, no ZYH757, onda média 640 kHz. Direção dos missionários redentoristas de Goiás. Difusora Pai Eterno, por um mundo melhor. Difusora Pai Eterno. Difusora Pai Eterno, agradece o milagre de um novo dia. Começa agora, Palavra de Esperança. A oração por um dia feliz, com Padre Everson de Faria e o Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Deus nosso Pai, eu te ofereço o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo nesse dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. O sacramento da reconciliação. Rezemos para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, para saborear a infinita misericórdia de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós os rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus para nós hoje, no dia em que, com alegria, celebramos a festa de São José, Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 16, não, capítulo 1, os versículos 16, depois do 18 ao 24. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então até Washington para que ele possa transmitir a nós a sua mensagem. Pai do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja convosco. Celebramos hoje a solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja Universal. O extremo discernimento que José desempenhou, o papel que lhe foi confiado por Deus, faz aumentar ainda mais a sua fé, que consiste em pôr-se sempre à escuta do Senhor, procurando compreender a sua vontade, para lhe obedecer com todo o coração e com todas as forças. Por isso o Evangelho o define como homem justo. De fato, o justo é a pessoa que reza, vive de fé e procura praticar o bem em qualquer circunstância da vida. A fé alimentada pela oração, eis o tesouro mais precioso que São José nos transmite. Seguiram os seus passos gerações de pais que, com o exemplo de uma vida simples e laboriosa, imprimiram no coração dos filhos o valor inestimável da fé, sem a qual qualquer outro bem corre o risco de ser vão. Garanto desde já com prazer uma oração especial por todos os pais. No dia em que lhes é dedicado, peço a Deus que sejam homens com uma sólida vida interior, a fim de cumprirem de modo exemplar a sua missão na família e na sociedade. A prudência deste santo varão e a sua fidelidade possibilitaram o cumprimento da promessa de Deus à humanidade. Hoje, contemplamos a atitude de um santo homem que não sentiu desejos de vingança perante a situação de que se apercebera. Não julgou precipitadamente, soube calar prudentemente, no íntimo do seu coração dilacerado, a dor que o invadia. Não querendo contar a ninguém o terror que o dominava, passa pela dor mais aguda que se possa imaginar, num silêncio doloroso que lhe inundava a alma. Mas a voz do anjo do Senhor, a sua fidelidade na vocação e a sua fé sem limites, sobrepõem a todo o resto. Então, calmamente recebe Maria e volta ao seu humilde trabalho, ao diálogo sincero e discreto com sua esposa, pois ambos se sentiam fiéis depositários dos segredos do próprio Deus, um compromisso comum e com um destino completamente mudado. Que o Senhor nos ajude a todos nós, para que, à semelhança de São José, sejamos prudentes, ponderados, retos, pacientes, discretos, trabalhadores, pacíficos e fiéis à vocação para que fomos chamados. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração. A nossa oração por um dia feliz. Ao Senhor, que sempre se alegra com a vida do justo, peçamos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai de bondade, orientai os passos da vossa Igreja, para que segue neste mundo anunciando Jesus. Dai a ela o vigor e a esperança experimentados pelo justo Pai de Nazaré, nós os pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai querido, que quisestes que vosso Filho viesse para o nosso meio, tendo a São José como fiel guardião, permiti-nos alcançar a sabedoria que nos inspira aquele Pai de Nazaré, nós os pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai Santo, que colocastes vosso Filho na tenda simples de um homem tão humilde, permiti-nos aprender a cada dia o silêncio tão contrito daquele Pai de Nazaré, nós os pedimos. Assim como a São José, ensina-nos o caminho da justiça. Pai amado, que quisestes que vosso Filho nascesse no meio de uma família, concedei a todos nós, a todos os pais, a devida graça para conduzirem seus filhos nos vossos ensinamentos, assim como fez São José, nós os pedimos. Por todas as nossas intenções pessoais, mais uma vez eu gostaria de colocar todos os queridos irmãos e irmãs que têm São José como seu patrono, trazendo o nome de José. Com muito carinho rezo por todos os aniversariantes, como é o caso do Frei Sebastião José da Silva, ele que é um capuchinho, que atualmente está morando na Hidrolândia e tem aniversário natalício hoje. Parabéns ao Frei Sebastião José, que Deus o abençoe. E também o nosso querido Dom Valdemar Dalbello, ele foi bispo auxiliar aqui em Goiânia por alguns anos e hoje é bispo em Lusiânia, aqui no Centro-Oeste. Que Deus continue abençoando o Dom Valdemar, que hoje celebra 11 anos de episcopado. Deus continue abençoando, protegendo e dando muita força pastoral ao Dom Valdemar. Mas por todas as nossas intenções pessoais, particulares, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vos louvamos, ó Senhor, porque vos lembrais de nós, e nos dais sempre modelos de justiça e retidão. Ó Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Isso nós vos pedimos com toda humildade para a nossa Igreja, que tem São José como seu patrono, seu padroeiro, desde o Papa Pio IX, que declarou São José patrono da Igreja Universal. Que Deus o abençoe. Abençoe a nossa querida igreja. E agora, olhemos para Maria, a esposa de José. Olhemos para Maria, a mulher escolhida para ser a mãe. Olhemos para Maria, ela, a serva fiel, sempre pronta a viver a vontade de Deus. E com o Padre Pelágio, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Peço agora a bênção de Deus, a água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai eterno, por intercessão da Senhora, nós os pedimos, abençoai e santificai a água que vos apresentamos, a água que vamos utilizar. Senhor, tenhamos saúde do corpo e da alma e sejamos renovados na graça do nosso santo batismo. Abençoai, Senhor, a água, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Nossa Mãe, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos, amanhã, 6 horas da manhã, o Padre Maurício Brandolize estará aqui para nos ajudar a preparar bem a celebração do nosso domingo, o dia do Senhor. Amanhã, a oração cedo é com o Padre Maurício. Eu estarei novamente com todos na segunda-feira. Mas hoje à tarde, vamos estar rezando o terço juntos. Convido a todos. Às 6 horas da tarde, temos a oração, o momento orante, para terminarmos o dia. Se nós começamos o dia com a oração, vamos terminar o dia com oração. Convido a todos para participarem de segunda a sexta do Santo Terço às 6 horas da tarde. Mas fiquem com Deus, tenham um dia de muita paz e muita alegria, um sábado abençoado, o domingo, o dia do Senhor. Até segunda-feira, bom dia. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem, toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem, orar costuma fazer bem, orar costuma fazer bem, orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha invocando a grande luz, quando o povo olha pro ar, uma força diferente, e é do céu que a força vem, toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem, orar costuma fazer bem, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer Você está ouvindo No Mourão da Porteira, 100% caipira. Vamos que vamos aqui no nosso Mourão da Porteira, abraçando o povão. Meu amigo Hélio César, curtindo a programação da Difusora Pai Eterno. Dona Ilka, paz e bênçãos para a senhora. Muito obrigado pelo carinho, pelo rádio ligado também. Valdivino Santana, lá do Santo Setor Santa Isabel, aqui em Goiânia. Pertinho da Praça da Bíblia, curtindo a programação da Difusora Pai Eterno. Maria Badia Vila Pedroso também, que está curtindo a programação. Obrigado, viu? Sejam todos bem-vindos. Vamos trazer agora Valderim Misael, uma frase na porteira. Zé Mulato e Cassiano, meu céu. Belmonte Amaraí, saudade de minha terra. Senta de Ribeirão Bonito, eu deixei escrito lá na porteira. Uma frase de amor que o tempo não apagou. Trago ainda na minha lembrança aquele dia em que eu partia para um sonho maior que não se realizou. Sonho lindo.

Existe. Tomei banho lá na fonte, pulei de cima da ponte, pertinho da cachoeira. Eu vi papai chegando sozinho da roça, com a enxada nas costas, vermelho de poeira. Mamãe sentada no baldrame da cozinha, dando milho pras galinhas, na casinha de madeira. Na minha imaginação, passei a semana inteira, bebi água de goteira da chuva do meu sertão. Vi minha bolinha vermelha, que eu fiz um pé de meia, que ganhei do meu irmão. Família rezando, todo mundo jejuando, sexta-feira da paixão. Eu vi papai chegando sozinho da roça, com a enxada nas costas, vermelho de poeira. Mãe sentada no baldrame da cozinha, dando milho pras galinhas, na casinha de madeira. Seis horas e 38 minutos. Torneio que eu entrar, ninguém põe a mão na taça. Não preciso de padrinho, eu ergo o troféu na raça. No vestibular da viola, não é qualquer um que passa. Pra esquentar o meu peito, não preciso de cachaça. Minha voz sai com clareza, é quente por natureza. Chega até sair fumaça. A pura sertaneja no mercado está escassa. Não canta mais no sertão, fala a língua de outra raça. Francamente eu me envergonho de certas letras na praça. Fala mais de mil besteiras e a juventude acha graça. Enquanto que as coisas nossas, tudo que fala na roça está jogado para as traças. Observa ainda o estilo de uma casa sem vidraça, onde os passarinhos cantam e a natureza me abraça. Café quente vem do fogo, água fria da cabaça. Camisa branca de lista e o ferro de brasa passa, é pura seda mineira. Bato viola a noite inteira e a danada não amassa. Carreiro da pintada, o macaco não faz graça.

na alegria do encontro. Todo domingo, às 9 da manhã. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Difusora, Pai Eterno, por um mundo melhor. Estamos apresentando No Mourão da Porteira. Que beleza, hein? Aqui na Difusora Pai Eterno, por um mundo melhor, no ar o programa No Mourão da Porteira, já é o finalzão de semana chegando por aí. Desejo para você muitas bênçãos, amor, paz e esperança, que o Pai Eterno abençoe, ilumine e proteja sempre você, ouvinte da Difusora Pai Eterno, hein? Quero abraçar aqui o Francisco Paulo Silvério, curtindo a programação da Difusora. Obrigado pela audiência, pelo rádio ligado. O Wilmilton lá no Conjunto Fabiana também curtindo a programação da Difusora Pai Eterno, com a esposa Terezinha, o filho Rafael, a Adélia Aguiar lá em Guapó também, rezando conosco, né? Todos os dias reza conosco, está curtindo a programação. Obrigado. Coraci na Vila Pai Eterno também está curtindo a programação lá em Trindade de Goiás. E vamos trazendo mais moda pro povão. Vou trazer agora, Goiânia Paranaense, o Doutor e o Caipira, Christian Ralph, Cama Fria e Zezé de Camargo e Luciano, 200 anos. Difusora 6h47. Eu dou motivo pra me chamar de Caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho, desbravando meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci esta frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o senhor tudo isto é normal. Sou o paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro o senhor se sentiria como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domino aquele incêndio alastrado, que sempre um raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um jato baiado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em matar burros e porteiras. Sei a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além, para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário desta casa abandonada. Há tempo que foi embora a dona desta morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Do meu bem, porque a minha alma chama. Passa as noites solitário, sofrendo porque não me ama. Que falta ela me faz, deitada em minha cama. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com falta do meu bem. 6:53. De Papai Noel, ela chegou, infalível como um tiro a queima-roupa. Na verdade é uma santa, às vezes louca, na minha vida. Um mistério que não descobri, uma história que ainda não li. Cruzou o meu caminho. Eu que andava tão carente, tão sozinho, vi um sonho renascer dentro de mim. Agora eu estou apaixonado por esse amor que sinto enfeitiçado. A minha esperança renascer, e aquele beijo que você me deu foi meu pecado. O Deus faz seu amor pra mim agora. Não deixa essa magia se acabar. Eu juro, vou brigar pelos meus planos. Pode passar um mês, 200 anos, eu vou te amar. Um mistério que não descobri, não conheço, mas o seu olhar cruzou o meu caminho. E eu que andava tão carente, tão sozinho, vi o sonho renascer dentro de mim. E agora eu estou apaixonado por esse amor que sinto enfeitiçado. Esperança renascer. E aquele beijo que você me deu foi meu pecado. Por Deus, mas seu amor pra mim agora, não deixe essa magia se acabar. Eu juro, vou brigar pelos teus planos. Pode passar um mês, 200 anos, eu vou te amar. Um grande abraço para você, ouvinte da Difusora Pai Eterno. Volto na segunda-feira com mais um no Mourão da Porteira. Tradição do seu rádio, modão cabeceira. Fiquem todos com Deus, hein? Se cuide, fique em casa e vamos se cuidar. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta com mais modão para você. Bom fim de semana! Plano de saúde é coisa séria. Por isso, escolha aquele que é especialista em você. A Samed tem um centro clínico completo, que conta com audiometria, ambulatório, consultórios, laboratório, suporte para exames cardiológicos e medicina do trabalho, além de estrutura para pequenas cirurgias. Desfrute os melhores momentos da vida, sabendo que sua saúde está em boas mãos. Samed, a vida toda com você. Telesaúde, 3243-4000. Samed, seu plano multisaúde. O Sebron, medicina oncológica, inova mais uma vez. Somos a primeira clínica do Brasil a trazer o tomógrafo com uso de inteligência artificial e 4D. Tecnologia de ponta que proporciona um diagnóstico mais preciso e seguro para nossos pacientes. Com melhor qualidade de imagem e menor exposição à radiação. Sebron, cuidar sempre. 3265-0400. Sebron.com.br. Diretor técnico Dr. Luiz Mauro de Paula e Souza, CRM 7999. Difusora Pai Eterno. Em Goiânia, no ZYH757. Onda média 640 kHz. Direção dos Missionários Redentoristas de Goiás. Difusora Pai Eterno. Por um mundo melhor. Difusora Pai Eterno. 7 horas.